Garota de Mármore, Leone, Garotos, Djavan e Lais, Kid Abelha, Todo Meu Ouro, Fernanda Abreu, Rio Babilônia, Fernanda Takai, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, Gilberto Gil, Palco, Carlinhos Brown, A Namorada, Tim Maia, Não Quero Dinheiro, Marisa Monte, Amor, I Love You, Grafite, Mama Maria, Lulu Santos, Tempos Modernos, Vanessa da Mata, Boa Sorte, Jota Quest, Do Seu Lado e Engenheiros do Hawaii, Infinita, Highway, DJ Marcandi, Mix, feito aí no meio da pandemia. E o especial de hoje fica por aqui, eu espero pra caramba que vocês tenham gostado. Semana que vem, como há 10 anos, né? Se Deus quiser, a gente volta. Um grande abraço em todos vocês. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Radio. The best songs. The best singers. Group Love. Take me to your best friend's house. Going around this roundabout. Oh, yeah. Take me to your best friend's house. I loved you then and I loved you now. Oh, yeah. Steve Harlan. To come up and see me. To make me miss my. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria adulto contemporâneo. Rio Sul Rádio. No more thinking about you. No. Not even once. I don't sleep in your t-shirt. I gave it away in a black bag with the rest of your stuff. I don't drink to forget you. I drink to have fun. Tonight I'ma let go and kiss someone. Had too many shots and now my throat is kinda hurting. Can't think of the reason why my eyes have started burning. I'm just being missing. All the world is too depressing. I swear weekend must be allergy season. I'm crying, dancing. Thank you for understanding. It's not my heart that's breaking. It's just these shoes are killing me. I'm crying, dancing. It's really quite upsetting. It's not my heart that's breaking. It's just the songs I'm playing. I'm I'll dance in it tonight. Yeah, I'm gonna dance in it. I'm crying, dancing. Thank you for understanding. It's not my heart that's breaking. It's just these shoes are killing me. I'm crying, dancing. It's really quite outstanding. It's not my heart that's breaking. It's just the songs are playing. I'm just crying.